Portal do Arrocha. Amor, eu tô chegando. Vou acabar com toda a saudade. Pendente, ficar contigo eternamente. Fazendo agora, vocês comigo, vai. Por que será que sinto que nada mudou? É, ainda não me acostumei com sua ausência. A gente se amava com tanta frequência. Será que já deixou de me chamar de amor?